Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Canal Mercúrio apresenta Horóscopo da Semana, com Lucas Nucci. Bem-vindos ao Horóscopo do Canal Mercúrio. Meu nome é Lucas Nucci e hoje eu vou trazer as previsões para todos os signos, começando pelos de fogo, Áries, Leão e Sagitário. Lembrando que é importante você ver para o seu signo ascendente também. Áries. Essa semana de lua cheia pode trazer algumas perdas. Será preciso trabalhar na aceitação das passagens. Tenha atenção com as suas coisas. Por outro lado, do que é que você precisa se libertar para dar o passo derradeiro que sua alma chama? Para entrar no universo do outro, é preciso soltar os pesos que até podem ser seguros, mas não te completam. Para renascer, é preciso que algo morra. Não tenha medo de abraçar a escuridão, o não saber, o incontrolável. Refaça seus acordos com as parcerias todas. Se os interesses mudaram, se algo se ampliou no seu campo, abra-se a isso. Converse sem medo. Pode ser difícil, mas você vai precisar de disposição e capacidade de improvisação. Talvez você não entenda o outro e talvez nem você se entenda em relação ao outro. Respeite os tempos de cada um. Não queira tirar conclusões simples de processos complexos. Por ora, saiba que aquilo que você valoriza passa por uma mudança, e não será fácil assumir isso. Tire seu tempo para entender o processo. Leão. Que novos desafios que se apresentam e que te tiram do conhecido, Leão. A vida puxa seu tapete e te leva para uma aventura completamente desconhecida. E aí, seguro, morreu de velho. No entanto, é importante resgatar a sua capacidade de transformação e adaptação. Não queira controlar o processo. Flua com ele. Deixe que a vida escolha por você também. É o momento de ver que você realmente ambiciona coisas diferentes. E se não for assim, como adequar o sonho velho ao mundo novo? Cuidado com conflitos com figuras de autoridade, chefes, superiores e até familiares. Você não está com disposição para a autoridade te mandando. Então se esquive com sensibilidade, porque se você bater de frente vai ser muito pior. Novidades que aparecerem, abrace-as. Como já dito, às vezes a vida manda um presente, mas se você ficar controlando tudo, talvez perca a chance de receber. Sagitário. Sagitário pode estar surtando nesse momento, trabalhando muito, se preocupando muito, vislumbres do futuro para um presente ainda não adequado, mas em processo. É importantíssimo cuidar dessa saúde, física e mental. Hábitos destrutivos precisam sair agora de sua vida. Isso vai te ajudar em instâncias que você nem enxerga ainda. E quando eu digo hábitos, também falo de trabalhos e ocupações pouco felizes. Alimentação mais natural, mais saudáveis. Cuide daquilo que você põe para dentro de você, seja comida, sentimentos ou pessoas. Atente-se para as relações e para os valores que circulam entre você e seus parceiros. De novo, é preciso ajustar essa relação entre os planos de amanhã e os recursos de hoje. Não para que isso te limite, mas para que ajude a dar forma para os sonhos e as prospecções de maneira realista. Vai mudando devagar que uma hora as coisas se ajeitam. Por enquanto, é atravessamento. Agora os signos de terra, touro, virgem e capricórnio. Lembrando que é importante você olhar para o seu signo ascendente também. Touro. Essa lua cheia pode te deixar bastante inquieto, com necessidade de se libertar, de fazer coisas diferentes, de fazer aquilo que você nunca fez. Isso pode ser bem interessante, porque liberta uma energia estagnada, mas cuidado com o impacto violento disso para não se desequilibrar no processo e acabar rompendo com coisas ou pessoas importantes por causa de um lapso. Mas assim, abra espaço para você. Também é interessante que você repense um pouco a lida com seu corpo, com a sua alimentação principalmente, e se essa atuação estiver ligada a um ideal ou filosofia, melhor ainda. Perceba onde estão os excessos e a necessidade de cortar coisas dos seus hábitos, principalmente aqueles que drenam sua energia corporal. É tempo de cuidado com a saúde. Permita-se mudar, ainda que essa mudança mude a maneira como você se enxerga. Virgem. Novos cenários, não é, Virgem? Esses deslocamentos, viagens, conversas e estudos têm te conectado com uma nova percepção de si e do mundo, o que é muito vantajoso para você que há tempos vem sendo derretido nas velhas formas e, aos poucos, emergindo nas novas. Esclareça o que precisar de esclarecimento, mas cuidado com as faíscas na comunicação dos seus valores e desejos. Há desejos que podem trazer a impressão de ficar travados, pois há coisas que levam tempo, mas no seu caso, esses desejos precisam de planejamento para existir. Aposte nos projetos de longo prazo, principalmente os que envolvem dinheiro, e trabalhe para realizá-los no seu tempo, aplicando a energia necessária e também sabendo descansar quando precisar. Capricórnio. Capricórnio está precisando liberar essa sensação de prisão e estagnação. Que tal começar saindo da sua bolha e dos velhos conceitos e se abrindo a novos caminhos, pessoas e desígnios futuros? Aponte para onde a vida vem lhe chamando. Não somente a vida material, mas a vida interior. Algumas rupturas precisarão ser feitas para poder liberar essa energia. Então rompa com o que precisa, mas com planejamento. Você está revendo toda a sua vida. As antigas ambições foram arrancadas de você, mas tem novos desejos surgindo. Olhe para eles. E, importante, comunique-se, faça redes, se coloque no mundo para jogo. Claro que isso tira sua segurança, mas ninguém nunca fez nada de importante ou que alegrasse a própria alma ficando encerrado dentro da bolha. Falando agora dos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário. Lembrando que é importante você ver para o seu signo ascendente também. Gêmeos. Geminianos de Sol e Ascendente, esta é uma fase em que as coisas todas se desorganizam, ainda que tudo pareça o mesmo. Que tal cuidar da sua cabeça, Gêmeos? Tirar um tempo para você, para desacelerar, para modificar alguns hábitos, para trazer novidades saudáveis para a sua vida cotidiana. Claro que para isso será preciso desapegar do controle, esse que já não está aí tem tempo, ainda que você possa sustentar a ilusão que sim. Abra-se a outras formas de acesso às suas profundezas. Terapia, espiritualidade, arte. Coisas que te permitam abstrair e dar novos nomes para velhos problemas. Quanto mais entrega a essas coisas, menos pressão. Pode até ter aquele pânico de adentrar em um território desconhecido e ter que abrir mão de um pedaço do teu reino. Mas isso será curativo e novos prazeres serão revelados. Atenção com a saúde. Libra. Librianos precisam cuidar da sua vida material. Veja, dinheiro não é só para ficar guardado, ele também precisa lhe proporcionar liberdade. Não se escravize às coisas materiais, que elas sirvam a você ao invés de você servir a elas. Pode ser que as coisas, as pessoas que deveriam se mostrar compreensivas, se mostrem distantes ou não te entendam. O contrário também é válido, e tá tudo bem. Faz parte de uma reconstrução da percepção de si. Então é uma fase de se rever, se reorganizar, mudar completamente os padrões de ser que vem do passado, quebrar regras e crenças obsoletas e expectativas do outro em relação a você e de você em relação ao outro. Quanto mais desapego, mais liberdade, mais prazer. Viva esse cenário desconhecido com coragem e ousadia. Aquário. As coisas mudam dentro de casa, os objetivos de vida também. De repente, você precisa sair do lugar comum para alcançar alturas diferentes. É ser o mesmo, ou nem tanto assim, em um cenário completamente diferente. Talvez você faça mil malabarismos para dar conta de compreender o incompreensível, traduzir o intraduzível. Não gaste energia com isso. Em vez de tentar encaixar os fatos à sua compreensão de mundo, que tal ampliar sua compreensão de mundo aos fatos novos que aparecerem? É uma ampliação de consciência muito bem-vinda aos aquarianos que estão nessa terra para isso. Voar, voar, subir, subir, mas voltar para a terra com a água que buscou nas alturas. Isso ainda vai ajudar outras pessoas, pode crer. Agora vou falar dos signos de água, Câncer, Escorpião e Peixes. Lembrando que é importante que você olhe as previsões para o seu signo ascendente também. Câncer. Chamados a se abrir para o mundo, cancerianos. Dar movimento a esses prazeres, falar com as pessoas. Abra-se aos convites, ao convívio social, com cuidados, claro. Mas saia um pouco de dentro da casca. De qualquer forma, ela está sendo penetrada por demandas exteriores. Família é importante para você, mas talvez seja preciso repensar o tempo que se dedica a ela. A pergunta que fica é, que mais tem além disso? Que prazeres, que projetos futuros, que amigos, que novidades sua vida pode trazer? Se a sensação for de paralisia, de depressão, de medo, é porque a novidade quer entrar e você não está dando espaço para isso. Abra-se ao desconhecido, abra-se ao mundo. Isso vai te renovar, renovar as ideias e trazer alegria. Escorpião. Lua cheia mexendo com vocês, escorpianos. Gente que vai embora da sua vida, gente nova que chega, tensões com parcerias, novas conexões e ou novas formas de se conectar. Livre-se do outro e liberte o outro. Se as individualidades não forem respeitadas nas relações, vocês vão se encrencar. Refaça os acordos se for preciso. A renovação precisa entrar aí na tua vida e, consequentemente, na vida dos que estão ao seu redor. Também não é preciso entender tudo nem explicar tudo. Isso dificulta os contatos e os ajustes de acordos. Mas quanto mais verdadeiro você for na hora de exemplificar o que se passa com o seu não saber, melhor. Escorpião veio para se conectar intimamente com as pessoas. Por isso a honestidade é importante. Explique-se para quem realmente precisa da sua explicação. Quem te conhece te entende. Quem não te entende, não precisa do seu malabarismo. Peixes. Piscianos podem ficar bastante nervosos e ansiosos nesse momento, porque estão perdendo referência na conceituação das coisas. Então a percepção do não entendimento, a sensação de estar perdido, faz parte. Mas também deixar de agir porque não tem coragem de fazer ou agir de acordo com o que você já percebeu te deixa mais confuso ainda. Pode ser que você perca pessoas nessa fase, amizades que eram importantes e que passam por reavaliações. É difícil passar por algumas passagens, mas é melhor deixar ir do que segurar. Na verdade, o que muda é a sua visão de mundo e as pessoas alinhadas a essa visão de mundo antiga se retiram, talvez temporariamente. Primeiro para você ter mais autonomia no seu pensar e depois para que você veja que já não é mais o mesmo e nem pensa mais as coisas da mesma forma. É importante dizer que nada substitui as previsões pessoais. Para marcar uma consulta comigo, você pode me chamar no WhatsApp, que é o 11-9521-66668, 11-9521-66668, e você também pode me encontrar no Instagram, que é o @canal_mercurio. Semana que vem eu volto com as previsões para todos os signos. Não sai daí! Apresenta Horóscopo da Semana com Lucas Nucci. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí.